pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela. Neste momento tens estas ânimas do neoliberalismo, que para mim sempre foi um sistema muito ambíguo e contraditório, que era por um lado a necessidade de ter sempre uma circulação de bens, de capitais, não é? E de pessoas, certas pessoas precisam ser móveis no sistema neoliberista, os turistas, por exemplo, mas também os businessmen, etc., etc., é uma dinâmica de securitização que é para outras populações, os migrantes, os pobres, etc. Então, neste momento, as próprias contradições do neoliberalismo não parecem estar a encaixar com esse sistema. Então, este novo regime que está a emergir, que é, por sua vez, ambíguo e contraditório, é de alguma forma além do neoliberalismo, porque as categorias do próprio neoliberalismo, aquela necessidade de ter uma contínua mobilidade, não batem certo com esta pandemia. Então, é engraçado, já que diz que o neoliberalismo era um zombie, não é? Que tipo, devia ter morto com a crise de 2007 e não morreu, é sobreviver a si mesmo modificando-se. Então, como é que se vai remodificar? E eu talvez penso que o que vai emergir disto é algo diferente, não é? Algumas categorias das que nos condicionaram nas últimas décadas vão modificar. Isso não significa necessariamente que acabe o neoliberalismo e estamos melhor. No dia 2 de março, um navio da guarda costeira grega repeliu violentamente um bote insuflável lotado de migrantes. As imagens mostram disparos nas águas, perto do bote insuflável, antes de empurrarem e atingirem o bote com bastões. Não esquecer que aquilo que eu já esqueci, que é... Como é que era? Eu acrescentaria uma coisa que estava a esquecer, que não esqueci. Na fronteira terrestre do norte da Grécia com a Turquia, Mohamed Yarub, um sírio de 22 anos de Alepo, que tentou cruzar a fronteira, foi morto a tiro. O governo grego rejeitou esta morte como notícia falsa e negou que alguém tenha morrido na fronteira. No entanto, uma análise de vídeos e de entrevistas com testemunhas confirmou que Yarub foi morto na manhã de 2 de março, nas margens oeste do rio Evros. Moscow Death Brigade 2015. The bloody Vikings of the beach, it's us. No one is illegal. One place I brought four papers for an accent. Your presence here is an acceptable accident. You've done excellent, public level's excellent. You're speeding lies in the eyes and never hesitate. You know what I'm saying, if you start to pray your prayers, they'll look the other way, for there is mothers and slavers. But if you're running for your life and to escape the slaughter, they let you wipe dead and feast on your sons and daughter. Poison the water, the feast of legalized murder. The lies about human rights don't cross the quarter. They found your home, let them be strong, close the border. And feed the world another table, double top reporter. Forward to the past, can I ask, do you remember? And their lives are sending people back to gas chamber. Defeat the beast, at least you know what to expect. Insert the borders and the history repeats itself. Papers, please. Think I'm on your knees. Straight face, face to the death. Death to your pleas. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. Think I'm on your knees. Straight face, face to the death. Death to your pleas. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. The circle closes and the history repeats itself. Like 80 years ago, abandoning those to the death. Who happened to be born on the wrong side of the fence? Ignoring all the atrocities and cries for help. They're almost dead, but the balance of humanity. Progressive water peace society begets another malady. No remedy, humanitarian calamity. Another people deny their right to live in vanity. Another human race catastrophe. Another instance of entitled masses showing lack of empathy. Authorities are waging war. You people lying idle and refuse to take responsibility for leaders' violence. Communities of hypocrisy reveal their rotten values. Civilized war devoted basic principles of kindness. Close minded, close the borders and to deny the price of economic competence, their innocent minds. Papers, please. Think I'm on your knees. Straight face, face to the death. Death to your pleas. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. Think I'm on your knees. Straight face, face to the death. Death to your pleas. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Face the facts, no thanks, you pass my black steps. Please go back for war, torture and the death camps. Join the ranks, labeled as illegal people. Tossed by those who suck blood from golden cuffs, Nebel. Broken families, tragedies who the devil is. They put another spike ball on the lemnices. But why risk spies, lost evidence? Infection of the whole soul and all genesis. Papers, please. Think I'm on your knees. Straight face, face to the death. Death to your pleas. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. Think I'm on your knees. Straight face, face to the death. Death to your pleas. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Ao contrário de muitos discursos das autoridades públicas ou outros disseminados através dos médias e redes sociais, a verdade é que esta crise não afeta todos da mesma forma. Se já sabemos que existem grupos de risco no que concerne os efeitos na saúde e letalidade associados ao Covid-19, no plano social e económico também existem diferenças importantes relativamente à forma como esta crise será vivida, na sua maioria devido ao sistema capitalista em que vivemos. Um dos principais aspectos diz respeito ao trabalho e à manutenção da produção económica nestas condições. Se são compreensíveis setores médicos hospitalares e outras áreas essenciais da sociedade continuam em funcionamento e não possam entrar em regimes de teletrabalho, mesmo sendo necessário garantir segurança para tais trabalhadores, outros são bem mais questionáveis. Na verdade, muitas das atividades só se mantêm pela necessidade de manter lucros por parte das empresas, bem como pela necessidade dos trabalhadores que se encontram em situações mais precárias conseguirem manter alguns rendimentos, ainda que potencialmente menores durante este período. Para estes, o cálculo entre o risco de apanhar e propagar o vírus ou o risco de deixar de ser capaz de garantir a sua própria subsistência e pagar as suas contas. Um desses casos é o dos estafetas de empresas como a Uber Eats e Glovo, os quais continuam a trabalhar, mesmo com menores restaurantes e outros estabelecimentos abertos, o que necessariamente refletirá no número de pedidos e rendimentos dos trabalhadores. No entanto, e como é bem visível para quem continua a sair à rua, nem que seja só para ir às compras, estes vão ser, atualmente, um dos principais grupos a usar as ruas das nossas cidades. Não deixa de ser interessante, se assim se pode dizer, que o mesmo documento que decretou o estado de emergência e com ele a suspensão de direitos como o direito à greve, o direito de reunião e manifestação ou o direito de resistência, é o mesmo decreto que não só permitiu a continuação de serviços de entregas, como até o incentiva no seu texto. No artigo 9 desse decreto, refere-se que os estabelecimentos de restauração podem manter-se abertos para serviços de takeaway ou entrega ao domicílio. E, no artigo 11º do mesmo decreto, refere-se que não são suspensas as atividades prestadas através da plataforma eletrónica, onde se inserem Uber Eats e Glovo. Face à atual situação, é compreensível a suspensão de várias atividades de comércio e restauração da abertura ao público, ainda que fique a faltar a vida garantida dos direitos aos trabalhadores. E, até, podem ser compreensíveis situações de takeaway e entrega ao domicílio, em particular para as populações mais vulneráveis ou que continuem a trabalhar. No entanto, é de questionar que, em particular na atual crise, tal tenha ser feito através da lógica do mercado e sustentado por diversas situações de necessidade e precariedade. Se já em situações de dita normalidade poderíamos e deveríamos questionar a precariedade destes setores, no tal contexto muito mais. Apesar da possibilidade de continuar a trabalhar poder ser visto para muitos destes trabalhadores como um alívio, continuando a garantir alguns rendimentos nos próximos tempos, a verdade é que essa opção é bastante condicionada. Muito provavelmente, se lhes perguntássemos se preferíamos estar a fazê-lo ou em casa menos expostos ao vírus, certamente que a maioria preferia a segunda opção. Mas tal não está nos horizontes que ainda está às plataformas, nem nos vários restaurantes parceiros que têm a oportunidade de ter uma mão de obra, sem grandes custos associados, de forma a manter parte da sua atividade em funcionamento. Muito menos, ao que parece, dos horizontes do governo, o qual deveria garantir uma política mais robusta de apoio social nesta altura. Em entrevista ao Jornal Público, notícia 18 de março, Mariana Ascensão, diretora da comunicação do Uber em Portugal, fez questão de salientar que esta plataforma está a operar na normalidade e que, para citar, neste momento estamos focados em garantir que conseguimos cooperar e ajudar o setor da restauração. Uma afirmação que revela a prioridade da empresa. Na mesma notícia, Mariana Ascensão referiu que, em caso de doença, motoristas e estafetas receberão compensação por um período de até 14 dias. Uma compensação, passo a citar, baseada nos ganhos médios diários dos últimos 6 meses. Trata-se de uma novidade neste setor, o qual até aqui nunca garantiu qualquer tipo de seguro ou baixa em caso de doença. Mas ainda está por certificar qual será provavelmente o cálculo para definir o montante da compensação. Se esses 14 dias, um prazo máximo, será período suficiente para a recuperação da saúde do trabalhador, ou se o mesmo acontecerá no caso da Glovo. Em todo o caso, e dada a precariedade do setor, será de assumir que parte destes trabalhadores optem por continuar a trabalhar, mesmo apresentando pequenos sintomas. Sem trabalhadores de recibos verdes, também não teriam grandes ajudas em situações de emprego ou doença por parte do Estado. Por exemplo, e no caso de quebra de atividade, os apoios até agora lançados pelo Governo seriam um pouco mais do que meios paliativos, no máximo 438 euros mensais até 6 meses. Mas nem esta hipótese poderão requerer, dado que este setor continua em funcionamento. Para agravar, importa não esquecer que a maioria dos trabalhadores são imigrantes, em situações precárias e, tendencialmente, com menores redes de apoio. Muitos deles nem têm a sua situação regularizada em termos de direito de residência, o que leva a muitos subaluguem contra os terceiros, ficando outros com partes de rendimentos. Além disso, e mesmo que acabem por optar pela suspensão da sua atividade durante este período, o sistema de ranking destas plataformas fará com que sejam sujeitos a diversos mecanismos de punição, bem diminuído o seu ranking a longo prazo, o que terá influências nos rendimentos futuros. Existem várias recomendações das autoridades de saúde que aconselham a opção de entrega ao domicílio, a qual garante maior distanciamento social do que ir ao supermercado por parte do cliente. A intenção não é propriamente que se deixe usar tal opção ou culpabilizar moralmente quem ela recorre, mas, acima de tudo, problematizar as diversas dinâmicas e relações públicas que sustentam tal opção, neste caso, em entrega ao domicílio, e principalmente contribuir para a melhoria de tais condições de trabalho. Algo que esta crise tem feito revelar é a forma como vivemos numa sociedade que tende a visibilizar e relegar diversas formas de trabalho, ao mesmo tempo que se mantém totalmente dependente destas. Os trabalhadores supermercados e diversos sistemas logísticos de alimentar são um exemplo disso mesmo. O facto de serem setores sociais à reprodução social, tis enquanto menor especialização, menor estatuto social, não contribui para o devido reconhecimento e criação das devidas condições de trabalho nestas áreas. Não deixa de ser sintomático o discurso das empresas deste setor, que agora sim, com a expansão, são várias, os supermercados anunciam a abertura de vagas para entregas ao domicílio, refira, acima de tudo, a questão da garantia de segurança para o cliente. A garantia de isolamento da encomenda em recipientes próprios higienizados, a técnica de deixar a encomenda à porta, sem entrar e contatar diretamente com o estafeta, o pagamento online ou a garantia de que os estafetas estão constantemente a lavar as suas mãos e cumprem os requisitos recomendados, para os quais ainda não existe propriamente recomendações claras por parte da Direção-Geral de Saúde. Sendo que a própria possibilidade de estarem constantemente a lavar as mãos é dificultada, tendo em conta que estes trabalhadores passam a maior parte do tempo na rua e, agora, com medo de espaços fechados, têm ainda menor opções de usar casas de banho públicas. De todo este discurso, o que falta claramente é uma preocupação sobre as condições de trabalho e saúde de estafeta que realiza esta tarefa. A exposição e precariedade de estafeta, ainda mais acentuada neste período, é raramente mencionada. E não existem garantias para estes em casos de doença, em particular para aqueles que estão na gig economy, como é o caso dos trabalhadores da Uber Eats e Glovo. Uma situação em que, suspenso o direito à greve, torna-se ainda mais vulneráveis e reduz as possibilidades de contestação dos próprios para a obtenção de melhores condições. Assim, e mesmo sem querer ser moralista, a verdade é que existe uma diferença considerável entre quem tem a oportunidade de ficar em casa e pedir as suas encomendas ao domicílio e aqueles que irão realizar essa mesma entrega. Uma diferença em termos económicos e sanitários, com claro prejuízo para o estafeta. Trata-se de uma situação que se sustenta diversos trabalhadores da gig economy e outros trabalhadores precários que mantêm a sua atividade neste momento, mesmo com diferenças nas suas funções. Poder-se-á referir aos trabalhadores de TBDE, como é o caso do Uber, Bolt e Cabify, os trabalhadores de supermercados, são os diversos trabalhadores que todos os dias vão limpar os espaços que mantêm abertos. Em geral, mulheres racializadas e de bairros periféricos das grandes metrópoles, podendo sofrer desde hospitais e supermercados, espaços de administração pública ou diversas empresas privadas em atividade. Concluindo, esta situação demonstra claramente a forma como vivemos no sistema económico que tende a invisibilizar e precarizar situações que, na verdade, são das mais fundamentais para garantir a vida naquilo que é do mais essencial para a sua subsistência. E que, acima de tudo, nos encontramos e iremos ver acentuar um contexto de crise em que, a não ser que surjam movimentos e formas de luta em breve, será certamente aproveitado para precarizar ainda mais grande parte da população. Ora, dá cá um e depois dá outro. Dá cá três patrões, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto de fazer biscates, pôr o meu corpinho nos escaparates. Ora, dá cá um e depois dá outro. Passa três recibos, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto de trabalhar e de não ter tempo para descansar. Ora, faz lá um e depois faz outro. É melhor três estágios, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto da minha empresa. Trabalho à borla com delicadeza. Ora, dá cá uma e depois dá outra. Dá 3 horas extra, não abras a boca. Ai, eu gosto tanto de ser explorado, de dar o couro e ter quarto alugado. Ora, dá cá uma e depois dá outra. Dá cá 3 patrões, que só 2 é pouco. Ai, eu gosto tanto de fazer biscates, pôr o meu corpinho nos escaparates. Ora, dá cá um e depois dá outro. Dá cá 3 patrões, que só 2 é pouco. Ai, eu gosto tanto de fazer biscates, pôr o meu corpinho nos escaparates. Ora, dá cá Ora, faz lá um um e depois depois dá faz outro. outro. Passa Melhor 3 recibos, que só estágio, 2 é pouco. Ai, eu gosto tanto da de minha trabalhar empresa, e de não trabalha a ter tempo bola para quando descansar. Ora, dá faz lá cá uma um e e depois depois dá faz outro. outra. É Dá 3 horas melhor 3 estágios, que só extra, 2 é pouco. dá Ai, eu gosto tanto na Se minha sobrar, empresa. de dar Trabalho à o couro borla e ter com quatro delicadeza. Ora, dá cá um e depois depois dá dá outro. outro. Dá cá 3 patrões, que só 2 é pouco. Ai, eu gosto tanto de fazer biscates, pôr o meu corpinho nos escaparates. Ora, dá cá um e depois dá outro. Dá cá 3 patrões, que só 2 é pouco. Ai, eu gosto tanto